vai passando pelas folhas. Varre o céu, se vê o cavaleiro do luar. Eu, criança, no batente da porteira, debruçado na janela das estrelas, também sonho ser o cavaleiro do luar. Galopar pela poeira do caminho, querendo os homens, meninos. Vem o vento e vai passando pelas folhas. Varre o céu, se vê o cavaleiro do luar. Eu, criança, no batente da porteira, debruçado na janela das estrelas, também sonho ser o cavaleiro do luar. Galopar pela poeira do caminho, querendo os homens, meninos. Do caminho.